que cê consegue. Passo por coisa de todo tipo, mas não falo pros amigos do fantasma que persegue. Passo por pessoas todo dia, mas ninguém me analisa do jeito que cê consegue. Passo por coisa de todo tipo, mas não falo pros amigos do fantasma que persegue. Tado com os bandidos da televisão, cabeça de quem muito pensa, arrependido do passado e o futuro a se pensar. Sigo vivo todo dia carregando a tristeza, pagando meus pecados pro Mike pra cê não pareça. Carrego a minha dor dentro da cabeça, correndo pelo certo atardido pra quem tá junto. Mas nós também é vagabundo. Todo mundo fala, tem que errar pra aprender. Mas depois que o bicho pega, ninguém troca com você. Passo por pessoas todo dia, mas ninguém me analisa do jeito que cê consegue. Passo por coisa de todo tipo, mas não falo pros amigos do fantasma que persegue. Amigo dos fantasmas que persegue.